nova história. Em nome da WA Produções Eventos. Quem diria a gente passar na mesma rua e você nem me cumprimentar, nem um oi, sei lá. Você dizia, se por acaso algum dia a gente chegasse a se separar, não iria suportar que eu virasse a cara pra você ou postasse fotos pra machucar você. Olha só quem fala, tá você virando a cara, tá passando com seu atual, tá postando fotos, parece tá legal. Parabéns pra você, não precisa responder, apaga tudo. Essa é nossa, seu Daniel Filho. Quem diria a gente passar na mesma rua e você nem me cumprimenta, nem um oi, sei lá. Você dizia que se por acaso algum dia a gente chegasse a se separar, não iria suportar que eu virasse a cara pra você ou postasse fotos pra machucar você. Olha só quem fala, tá você virando a cara, tá passando com seu atual, tá postando fotos, parece tá legal. Parabéns pra você, não precisa responder. Que eu virasse a cara pra você ou postasse fotos pra machucar você. Olha só quem fala, tá você virando a cara, tá passando com seu atual, tá postando fotos, parece tá legal. Parabéns pra você, não precisa responder, apaga tudo.